Nesse dia 5 de outubro, sábado, aconteceu a primeira mateada em nosso município, na Praça Getúlio Vargas. Quero conversar nesse momento com o prefeito municipal, Kleber Vandal. Prefeito, o senhor já tem costume, todas as manhãs, chegando no gabinete, tomar um chimarrão. É um costume, um hábito que a gente adquiriu já desde novo, né? A gente acaba tomando chimarrão no dia a dia e agora, com essa primeira mateada aqui, o objetivo é de a gente reunir aqui as pessoas, o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Nós temos muitos gaúchos que moram em Gaspar, pessoas que são daqui, que acabaram se acostumando, se habituando, né? Com o chimarrão, e de a gente fazer aqui na praça uma grande festa, um encontro de amigos, de famílias, além de tomar o chimarrão, evidentemente, ter uma boa conversa e fazer juntos aqui uma grande festa. E sempre no mês de maio, o município se movimenta com o rodeio crioulo do CTG Coração do Vale, que também fez questão dos membros estarem presentes nesse evento. É verdade, né? Nós temos aqui em Gaspar um dos maiores rodeios de Santa Catarina, que é o rodeio CTG Coração do Vale, do qual a prefeitura é parceira desde que quando a gente assumiu, né? No sentido de fortalecer, de fazer esse trabalho junto, porque é um evento que, sem dúvida alguma, leva o nome de Gaspar para todas as regiões aí de Santa Catarina e até de fora de Santa Catarina. Então, a cultura nativista, tradicionalista gaúcha é bastante forte. Eu acho que é o motivo de a gente estar aqui fazendo essa festa com os amigos, com a família, celebrando aí a cultura gaúcha aqui em Gaspar. Vou conversar também com o vice-prefeito de Gaspar, Luiz Carlos Spengler Filho, o Lu, que também está presente nessa primeira mateada, que trouxe um grande número de pessoas ligadas à tradição gaúcha, Lu. Com certeza é uma iniciativa do Poder Público, juntamente com alguns parceiros que nós temos aqui, né, juntamente com a Conferência Vicentina, também com nossa Diretoria de Turismo. E nós estamos aí realmente fazendo com que esses adeptos do mate, né, que moram aqui no município de Gaspar, possam ter um momento aí de cultura, de lazer, né? Porque o município de Gaspar, ele é um município aqui onde nós temos muitas pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, vieram do oeste de Santa Catarina, do próprio Paraná, que cultivam essa tradição. E por que não, né? Nós também não se juntarmos e fazer um grande evento que, tenho certeza, vai se repetir por muitas e muitas vezes aqui no município de Gaspar. Também aqui nessa primeira mateada, o patrão velho do CTG Coração do Vale, Salésio Conceição. Salésio, a importância de estar trazendo essa primeira mateada aqui no nosso município, sabendo que as tradições gaúchas são muito fortes aqui em Gaspar, principalmente com o CTG Coração do Vale. É uma coisa boa, é um orgulho para nós de Gaspar, porque Gaspar tem uma tradição em Santa Catarina, no Rio Grande, Paraná, muito respeitado. Nós temos campeão brasileiro que é nascido em Gaspar, que se chama Andrei Tomps, de Gineteada. E esse povo que está investindo, está fazendo essa primeira mateada, para mim isso é um orgulho. Que há 40 anos atrás eu ganhei uma guaiaca do seu Júlio Chirame, que ele tinha um estoque de guaiaca para vender de volta. E ninguém mais tinha uma bombacha. Só quem tinha uma bombacha em Gaspar ainda era eu e o Couto Chirame e o Paca. Para mim isso é um orgulho. O mato não pode faltar e numa roda de chimarrão tem uma amizade, tem um carinho, um próximo pelo outro. Vou conversar agora com o bicampeão brasileiro que representou o CTG Coração do Vale, Andrei Thompson da Silva, aqui da localidade de São Pedro. Andrei, primeira mateada aqui no nosso município de Gaspar. De que forma que você vê essa iniciativa do nosso município trazer esse evento? Muito bonito ver a tradição gaúcha hoje aqui em Gaspar. Nós tendo aqui em Gaspar o Coração do Vale, o exemplo de Santa Catarina, onde o CTG é maior que nós temos, pode considerar do Brasil. Então, quero dar os parabéns ao prefeito, a essa equipe bonita que está fazendo esse evento muito lindo. Gaspar tem muitos laçadores bons, tem a nossa invernada artística também, que é uma maravilha, né? Fiquei muito orgulhoso, tantos e tantos anos, de representar Gaspar, onde eu passei, e graças a bom Deus, pude trazer o título para casa. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, fui ao Mato Grosso, fui a Brasília. Graças a bom Deus, hoje quase parando, mas hoje eu estou com a Tropilha Soberana, levando o nome da Tropilha Minha Soberana a todo o estado de Santa Catarina, né? Muito bonito o evento aqui. O chimarrão não é só no rodeio, então? Não, o chimarrão é todo dia, às 6 horas, né? Tanto como no rodeio, em casa, no rancho, hoje aqui no centro da cidade, uma coisa maravilhosa, muito lindo de ver. Isso aí ia passei semana passada, mas conforme a chuva foi, não deu, né? Foi semana Farroupilha. E ano que vem, nós estamos conversando com o prefeito, que a semana Farroupilha vai ter grande geneteada. Quero aproveitar e conversar com a coordenadora da Conferência Vicentina, que esteve também nessa organização desse evento, Jucenira Valtric. Jucenira, primeira mateada, impressionando com o número de pessoas que veio aqui na Praça Getúlio Vargas. Com muita satisfação que a Conferência Vicentina está junto nessa organização como apoio do poder público nesse evento Mateada na Praça, que é um momento de cultura, né? E a conferência, como está sempre à frente também, incentivando a cultura, tanto gaúcha quanto a soriana, com o Festival de Terno de Reis. Então a gente quer trazer um momento bacana para a comunidade, de descontração, e agregando também com o artesanato. Isso tudo traz uma movimentação para o comércio, para a cidade, e foi assim maravilhoso esse nosso primeiro mateado na praça, e eu acredito e tenho certeza que vai acontecer outras vezes, porque foi um evento que deu certo. Jucinira, você é conhecedora de causa dessa cultura porque você é gaúcha, da cidade de Vacaria. Sim, eu sou de Vacaria, nasci lá e a gente tem isso no sangue, é uma tradição gaúcha, mateada, isso é comum lá no Rio Grande do Sul, praticamente uma vez por mês tem nas praças das cidades esse encontro, né, para saborear um bom chimarrão, ouvir uma boa música e conversar, trocar ideia e contar uns bons causos com os colegas. E é isso aí. Então a gente está trazendo essa mateada para Gaspar, é o primeiro. E vamos, se Deus quiser, ter outros. Teve chimarrão de boa qualidade. Boa qualidade, patrocinada pela Agropecuária Trincaferro. Quero deixar aqui o meu agradecimento aos proprietários que se colocaram à disposição oferecendo o chimarrão. Mais uma vez também agradeço a Sentinela, que está sempre presente nos eventos. Vereador Roberto Procópio também aqui prestigiando essa primeira mateada na Praça Getúlio Vargas. Importante cultivar essa tradição gaúcha que é muito forte aqui na nossa região. É verdade, a cultura gaúcha, né, ela é muito forte aqui na nossa região, né, nós que somos sulistas, né, digamos assim, temos enraizado nas nossas famílias, né, a cultura gaúcha. E a primeira mateada é um momento, né, de se reunir os amigos e o compartilhar, né, porque o chimarrão, né, o mate, né, você compartilha com os amigos, com as pessoas, com um bom papo, uma boa conversa, aproveitar. Né, então, e parabenizar todos aqueles que cultuam, né, essa importante cultura, né, aqui na nossa região. Também aqui nessa primeira mateada, Consuelo de Almeida Casimiro, representando, claro, a prenda do CTG Coração do Vale. Como é que é ser prenda e representar o CTG? Tive o prazer esse ano de representar o nosso CTG aqui de Gaspar. E com imenso prazer estamos aqui hoje. Não podemos estar no mês de setembro, referente à Semana Farroupilha. Então, hoje o dia compensou para estarmos aqui reunidos e cultivar com a cidade aqui de Gaspar, para o povo conhecer um pouco mais essa cultura, porque é uma tradição que abrange todos, né? Desde as crianças, idosos. É um prazer receber as famílias aqui para apresentar a todos. Consuelo, e falar sobre o mate, você também toma chimarrão? Com certeza. Tomamos chimarrão desde inverno, verão, estamos sempre com o chimarrão junto, né? Desde pequena a gente é acostumada, então vê da família tudo. Então estamos sempre junto com o mate carregando com a gente. Eu vou começar com o Douglas Proenço, integrante do grupo de dança Coração do Sul, que se apresenta sempre em eventos aqui do nosso município e não poderia deixar de estar nessa primeira mateada, Douglas. É muito legal essa iniciativa de fazer essa mateada e o grupo Coração do Sul não podia deixar de estar presente. E hoje a gente veio com alguns integrantes aqui para poder matear e conversar com os amigos e dançar um pouco também. Né? É sempre bonito, né, esse traje típico, mostrando essa cultura tão rica do Rio Grande do Sul. Tem muita gente que gosta aqui, tem muita gente que é do Rio Grande do Sul mesmo, mas tem muita gente que gosta aqui desse traje, dessa tradição, então a gente, todos nós gostamos e viemos aí participar com muita alegria. Né? Também aqui nessa primeira mateada, o Adriano do Amaral, que já foi narrador do CTG Coração do Vale. Adriano, de que forma que você vê essa iniciativa de estar trazendo essa cultura da mateada aqui no nosso município? Hoje a gente enxerga, cada vez vem evoluindo mais a cultura dentro de Gaspar. Uma ótima alternativa está trazendo esses grupos de mateada, dança, e cada vez vem evoluindo mais conforme vai passando o ano. O povo vai vendo, vai se destacando essa cultura dentro do nosso município. E tem aquele que já de manhã cedo não pode faltar o chimarrão. Sim. Essa é a cultura que vem de ano já, né? chegar cedo, o clarear do dia, a primeira coisa é fazer o chimarrão, tomar seu chimarrão e depois vem fazer os seus afazeres do dia a dia. Briano, surpreendeu o número de pessoas que veio aqui? Sim, com certeza, né? E que nem eu digo, cada ano vai crescendo mais. O ano que vem a tendência é dar mais gente, no caso. Vou conversar com o secretário do Desenvolvimento Econômico, Renda e Turismo, Celso de Oliveira. Celso, primeira mateada sendo feita aqui no nosso município e mostrando que essa cultura é muito forte aqui na nossa cidade. Sem dúvida alguma, hoje nossa cidade ela serve de atrativo para muitas pessoas que procuram uma nova vida, uma opção diferente de viver, pela qualidade de vida que nós temos, localização do nosso município, e nada melhor do que, através do nosso prefeito Kleber, incentivar a primeira mateada. A gente veja muita gente aqui participando, a cidade lotada. Teve muitas atrações, uma música boa. Enfim, é mais uma opção de lazer, de confraternização que a Prefeitura Municipal de Gaspar, através do prefeito Kleber, oferece a todo cidadão gasparense. Com informações da primeira mateada ocorrida nesta manhã de sábado, dia 5 de outubro, na Praça Getúlio Vargas, para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.